Não tenho dúvida que você não me quer. Se amanhã o seu desejo acordar e procurando sabe onde me encontrar, não tenha dúvida, não mudo meu costume de ser um cara dependente de você. Se amanhã o seu desejo acordar, não tenha medo, não tenha medo. Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar, não tenha medo de voltar pra mim. Se um outro cara te envolver e por amor você sofrer, não tenha medo de voltar pra mim. Te pegar e o teu coração chamar.